Boa tarde, Brasil. Hoje é dia 15 de maio de 2013, são 13h46 horas da tarde, 1h46 da tarde. Depois de alguns atrasos e problemas técnicos, está tudo resolvido e configurado, certo? Estamos prontos para começar a Elephant Radio Brasil, que dura pela próxima meia hora, comigo falando em português para vocês que estão no Brasil e outros países lusófonos do mundo e que também entendem português, é claro, não somente, não apenas. English speakers, beware, after the first half hour, I'll start Elephant Radio World, where I'll be talking exclusively in English. Okay, so stay tuned for the music, while I don't understand what I say in Portuguese. Bom, eu gostaria de começar essa aqui, a primeira transmissão desse projeto que eu venho pensando há algum tempo, esse programa semanal, uma transmissão ao vivo para que vocês participem pelas redes sociais. Nossa base é a web, com certeza. Eu gostaria de começar então com uma música especial que foi difícil escolher, mas faz todo sentido. Vou tocar para vocês agora o primeiro single da minha banda favorita, que é a Primal Scream, os escoceses, que inclusive acabaram de lançar um disco novo ontem. Recomendo vocês procurarem escutar, More Light é o nome, ok? Eu vou tocar o primeiro single deles, que na verdade não saiu, certo? Mas como a internet é esse mundo maravilhoso de bootlegs, gravações raras, eu tenho aqui pra vocês. Então, diretamente de 1984, de acetatos e fitas obscuras e recuperadas, eu toco pra vocês Primal Scream, The Orchard. Yeah. Pois é. A gente ouviu Primal Scream The Orchard primeiro e logo em seguida a gente escutou Björk, ainda com 11 anos de idade, com a faixa Oliver do seu álbum, primeiro álbum solo, né? De 77, quando ela gravou, quando ela tinha 11 anos. Isso nos leva. Por que que eu escolhi essas duas músicas? Bom, porque são dos meus artistas favoritos, não é? E remetem a grandes memórias. E esse é o fio condutor da Elephant Radio, a memória musical, certo? Nós temos memória infinita para música. E é claro que a minha memória musical está aberta à sua memória musical. Então, se você quiser fazer algum pedido, falar alguma coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, é só falar com a gente pelo Twitter, tá? Mande o um tweet para @CairoBraga ou use a hashtag Elephant Radio, ok? Elefante com PH. E fale o que você quiser dizer, ou mesmo faça o pedido de alguma música, certo? Bom, memória pode ser do passado, pode ser do presente. Alguns dizem que existe memória do futuro. Até aí eu já não sei dizer com certeza. Mas uma música que tem estado na minha memória bem recente é o último, sim, a última música de trabalho da banda espanhola La Bien Querida. Eles lançaram um disco ano passado chamado Ceremonia, pela gravadora deles, a Elephant Records, da qual eu também sou fã desse selo. E o mês passado eles lançaram um vídeo dessa faixa que eu vou tocar para vocês agora. Tem toda uma pegada oitentista, Depeche Mode, Smiths, está tudo aqui, né? A gente vai escutar agora então de La Bien Querida, A Veces Ni Eso. Thank you. Da Suécia com o seu hit single de 2011, Villian. Pois é, a Suécia é uma coisa que tem estado bastante na minha cabeça. Quem me conhece pode falar melhor. Inclusive, eu gostaria de mandar um shout-out, um grito, um beijo para César Ercu. César, você pediu indicações de banda. Fique ligado nessas duas que eu acabei de tocar. La Bien Querida e De Vecra Livet, uma da Espanha e outra da Suécia. Bom, memória recentíssima, uma música que eu tenho escutado pra caramba, e esse programa especial para músicas que eu tenho escutado pra caramba, é o último single de Janelle Monáe com Erykah Badu. Sou fã das duas, cresci com Erykah Badu, obrigado mãe por isso. Certo, e o novo single delas, Queen, certo, em forma de sigla, tem um vídeo fantástico, assista no YouTube porque vale muito a pena, e esse single é o primeiro single do próximo disco de Janelle Monáe, chamado The Electric Lady, que será o fim da saga de Cindy Mayweather, essa personagem que ela criou desde o seu primeiro trabalho discográfico, que foi Metropolis The Chase, em 2008. Então vamos escutar Janelle Monáe com Erykah Badu, Queen. Serving face, and I just tell them cut me up. And- was on the ground working hard for the greedy. But when it's time to pay, they turn around and call us needy. My crown too heavy like the Queen Nefertiti. Give me back my pyramid, I'm trying to free Kansas City. Mix and master vibes like your name Bernie Grubbin. Well, I'ma keep leading like a young Harry Dubbin. You can take my wings, but I'm still gon' fly. And even when you edit me, the booty don't lie. Yeah, keep singing, I'ma keep writing songs. I'm tired of Marvin asking me what's going on. March through the streets, cause I'm willing and I'm able. Categorize me, I defy every label. And while you selling dope, we gon' keep selling hope. We rising up now, you gotta deal, you gotta cope. Will you be electric sheep, electric ladies? Will you sleep? Or will you preach? Pois é, isso foi Janelle Monáe com Erykah Badu, Queen, simplesmente sensacional. Não sei vocês, mas essa música é sensacional e eu amo. Ok. Bom, eu vou finalizar então essa transmissão piloto do Elephant Radio Brasil, ok, com uma música um tanto quanto melancólica, certo? Mas de uma beleza e de uma significância incríveis que eu gostaria de dedicar a minha amiga do Rio de Janeiro, Eurico Gilberti. Um beijo pra ele. A gente vai terminar essa meia hora falando em português, direcionada para o Brasil e para o mundo, mas enfim. Em português, Elephant Radio Brasil, ok? Com uma faixa de Anthony and the Johnsons, certo? Que eu acho simplesmente maravilhosa. E o nome dela é Cut the World, ok? Logo depois de Cut the World, a gente continua aqui com Elephant Radio World, falada em inglês, ok? Anthony and the Johnsons, Cut the World. Até a próxima, Brasil! For so long I've obeyed that feminine decree. I've always contained your desire to hurt me. But when will I turn? Dangerous seas, but when will I tell?